Thank you. 290, cruza o nível de voo 8050, formação oficial, Jair é 4. 3290, sim, identificação, deve se manter o nível de voo 050, chegada é bom, médio 1. Obrigado, Cap, 3290. 0, projetado com ciclovia para 2013, o último conservador 0,15, e o final é o seu cabeceiro 0, chama o chão 0, 3D na mesa. Pode estar com o de via 297, o posicionamento estabilizado, como é que foi? Boa noite, voo 705, no ponto de espera da 10 pronto. Você está se aproximando, voo 705, está totalmente pronto? Afirmo, totalmente pronto. Voo 705, a linha E decola, pista 10, vento 120 graus, 059. Excelente, a linha decola da 10, voo 1705. 190 estabilizado? Demati, localizador pista verde. Essa aproximação é essa, chama a torre de rede, desse malandro. 295, até mais. Boa noite, este é o San 3290, estamos a 2,5 para o dia certo, visual. Pista 3290, continua a aproximação, aguarde pista livre, a gente é o time 390 no centro. Salvador 208, chama controle de Salvador 1208. 208, boa noite, Romulo 705. Boa noite, 3290, vamos autorizar, pista 0, vento na 30 graus, 059. Depois na 0, até 3290. Eu sem contato, Radar, já coloca a sublimação de 3290 por 2080. Ok, após 2000, direto Leda 360, gol 1705, obrigado. contato 05, chame Recife 251, alterna 28, decimal 35. 25-28-35. Com 1705, boa noite. estação, desmantelando 050, chegada a Bomédio 1. para 2000 pés, 1.68. 2000 pés, altímetro 1.095, linha final SXU, cabeceira 1.0, chama chão 2.0, localizador. 2.015, linha SXR, para finalizar o 1.068. Portiola 5083, on book arrival, transport level 050, connect 1015, expect LS X-ray 410. Autorizado, pistola 0, ventana 30 graus, 059. 7, autorizado, pistola 0, gol, 1, 9, Bom, Lula 68, Salão 27, Livrão, Chamelo 21, Deixo Monaf. Livrão 219, Lula 968. 05083 down to 2000 feet, connection 0015, speed of Federal 2110, request direction localized course. Clear to land 1010, wind 110 degrees, 5 knots.